Das cordas do inferno tu me tiraste. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a Deus, confio em teu amor. Vitória certa no caminho com Jesus, que trouxe a minha paz e também a minha luz. Estou de pé e como tô, sempre firme no caminho da verdade, sempre longe do crime. Nunca em minha vida tive amor assim, pense no que era e o que fez por mim. Sozinho no mundo tu me resgatou, me deu nova vida, tu me adotou. Nova vida, novo homem, novo tempo. Quebra corrente, quebra laço de tormento. Mas ninguém quebra um vaso do Senhor, varão de Deus que chuta e faz gol. Sem fé, uma sem a outra não adianta, Zé. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minhas obras pela fé. Um só Deus, um só coração, aprendo que a vida tem uma solução. Pode a fé salvar, pode a fé curar. Seja o servo do Senhor diante do altar. Aqui é bom bagar, sem comer, sem pagar. Eu vim da toca do leão da tribo de Judá. Vem ver, e no teu filho vem Jesus. Deus,